tem uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco o cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra sabe, eu ainda sou uma garotinha. Obrigado.